calypso não quer ir embora, nunca para de dançar. Quem pega no balanço do calypso não quer ir embora, nunca para de dançar. Me pega no balanço que eu te pegarei, me pega no balanço que eu te darei amor. Quem pega no balanço do calypso não quer ir embora, nunca para de dançar. Quem pega no balanço do calypso não quer ir embora, nunca para de dançar. Me pega no balanço que eu te pegarei, me pega no balanço que eu te darei amor. É jogo de cintura novo no salão. Te pego remexendo no meu coração. O fogo dessa dança faz irradiar calor. O charme do cabelo vai no vai e vem. Se danço com você vou muito mais além. Pare com esse tempo e venha rebolar. Dança é cantar. Mexer com você, dança é tão bom de mexer. Mexer com você, calypso, calypso, oh. Calypso não quer ir embora, nunca para de dançar. Quem pega no balanço do calypso não quer ir embora, nunca para de dançar. Me pega no balanço que eu te pegarei, me pega no balanço que eu te darei amor. É jogo de cintura novo no salão. Te pego remexendo no meu coração. O fogo dessa dança faz irradiar calor. O charme do cabelo vai no vai e vem. Você vai muito mais além. Pare que você tem que venha rebolar. Dança é tão bom. Tão bom de mexer. Mexer com você. Dança é tão bom. Tão bom de mexer.